bela noite, algo me chamou a atenção. Aquele olhar me veio como um furacão, levando tudo que encontrava pela sua frente. No sentimento envolvido, foi tão de repente. Quando te vi ao meu lado com aquele sorriso, senti o calor do seu corpo por alguns centímetros. Mulher formosa, inspiração da minha poesia. Faria de tudo pra te ter em minha vida. Te conhecer, pra mim foi um prazer imenso. Sua voz suave encantava o meu ouvido. Com um olhar sincero, dominou minha mente. E meu sono noturno se tornou presente. Numa bela noite conheci você. Nem tudo na vida chega a dar certo. Deixar de ser prisioneiro é o que eu mais quero. Prisioneiro no sentimento não correspondido. O que eu posso fazer pra ficar contigo? Só lamento não ter criado coragem. Eu queria pelo menos ter alcançado a margem, a margem dos seus lábios. Era o que eu mais desejava. Se um dia eu tiver uma chance, não vou desejar mais nada. Aproveitar a cada momento oferecido pelo tempo, demonstrando meu carinho com todo o meu respeito. Numa bela noite,